descalços no duro chão. A dor castiga sem compaixão. O frio, a chuva, o vendaval. O sofrimento é tão brutal. A lhama não se abala, não sofre com o frio. Caminha sem ligar para o vento. Se ela lhe dá lã pra se abrigar, pra que ligar com mudanças no tempo? Cabeça erguida a contemplar, lá de cima o amanhecer. Quem andar como uma lhama sempre irá vencer. Como uma lhama, curtindo o panorama. Como uma lhama, pisando sobre a grama. Como uma lhama, isso é que é programa. Como uma lhama, como uma lhama é tão fácil andar. Cheio de lã pra se esquentar. Como uma lhama você vai arrasar. Você nem sente o temporal. Uma lhama, mas que legal. Como uma lhama, curtindo o panorama. Como uma lhama, como uma lhama é tão fácil andar. Se no inverno ou no verão, a moda é perfeita pra qualquer estação. Um manto de lã pra ele e pra ela, vai todo mundo desfilar na passarela. Uau! Lá vai a lhama a passear. Como é bacana e tão gostoso de olhar. Sempre aplaudimos esse seu jeitão. Pois quando ela passa é uma curtição. E todos querem ver o seu jeitinho de correr. A lhama é a nova sensação.